Pessoal, é o seguinte, nesta aula de hoje vamos ter essas gravações em podcast para ajudar o pessoal aí no ritmo. Esse primeiro ritmo de marcha, o que que vai acontecer? Nós temos uma contagem, né? O polegar vamos tocar quando contamos o número 1, contamos o número 2 e não tocamos, tocamos no número 3 e contamos o número 4 e não tocamos, e assim seguidamente. A gente toca com o polegar no 1, indicador médio e anelar no número 3. Vamos usar também apenas dois acordes. O acorde de Dó maior e o acorde de Dó com Sol com sétima. Sol maior com sétima. Tá bom? Também gostaria de dizer que não vou fazer edições nesse podcast e do jeito que a gente gravar, a gente vai colocar aí no blog, né? Eu acho que não há necessidade de ficar fazendo edições. Vamos fazer uma aula como se a gente estivesse aqui presencial. Ok? Então vamos começar a fazer o ritmo de marcha simples, né? Existem variações de marcha. Esse é um ritmo mais simples, tá bom? Para a gente começar. Outra coisa é nunca parar a mão direita quando estiver tocando e fazendo a mudança dos acordes. Ok? Então vamos lá. Primeiro eu vou tocar o número 1 e tocar o polegar. Depois eu conto 2, não toco, conto 3 e toco as três primeiras. Conto 4 e não toco. E assim sucessivamente. Então vai ficar assim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eu posso tocar mais rápido ou mais lento para você entender que está iniciando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, pessoal, é assim que a gente vai desenvolvendo o nosso estudo. Deu um probleminha aqui, deixa eu acertar aqui. Deu um probleminha aqui. Vamos lá. Tá, já voltamos aqui. E eu posso tocar mais rápido também. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Outra coisa é também fazer a alternância do polegar. Eu estou num acorde Dó, eu posso alternar com o acorde, com a quinta corda com a quarta corda. Fica assim: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mudando de acorde, vou tocar o Dó e depois vou mudar de acorde para o Sol 7. Vai ficar assim: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entendeu, pessoal? Então é assim que a gente vamos dominando o ritmo, né? Tá dando um probleminha na gravação aqui, mas espero que vocês entendam aí. A gente vai dominando o ritmo dessa maneira, tá bom? Como eu disse, não vou fazer edição, não vou fazer nada. Do jeito que eu tô terminando agora esse estudo da marchinha, a gente vai colocar aí no blog. Tá ok? Espero que vocês entendam. Tá bom? Muito obrigado a todos e vamos para o próximo ritmo.